No final da noite de quinta-feira, por volta de 23 horas, a Central de Operações do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu foi deslocada através de um telefonema de emergência disparado por um bombeiro que estava na Avenida Costa e Silva quando ocorreu um acidente envolvendo um automóvel Golf e um Gol. O automóvel Golf tem placas de Santa Terezinha de Itaipu, o Gol tem placas de Missal. Leandro José Saltier, de 22 anos, morreu no local e outras vítimas foram socorridas. Entre elas, Cláudia Minuso Casagrande, de 20 anos, passageira, e outra passageira que não foi identificada no mesmo automóvel. O condutor teve ferimentos gravíssimos e não resistiu até a chegada do equipamento de resgate para a remoção dos escombros. No veículo Golf estava uma adolescente de 17 anos e o condutor Henrique Miller, de 20. Estes sofreram ferimentos graves, mas sem risco de morte. A situação bastante complicada, como explica a tenente Ivna do Corpo de Bombeiros. Um indivíduo de 25 anos, em óbito já no local, nós nada pudemos fazer. Outras quatro vítimas foram encaminhadas ao hospital, situação delicada também. No hospital será feita outra avaliação. Porém, alta velocidade, a priori imprudência dos condutores também, associa-se então mais um acidente aqui neste local. Com atenção que não tem muitos veículos na cidade, né? Exatamente. De repente, por não conhecer a cidade, o cruzamento é movimentado, né? Tem que ter atenção nesse tipo de local. Uma das vítimas foi em estado grave com fratura exposta. Exatamente, ela estava presa às ferragens do veículo, foi necessário o nosso ABTR para fazer o resgate dessa vítima. Então, é uma situação bem grave, bem delicada aqui no local. Muitas ambulâncias, inclusive, precisam do apoio do SAMU, porque foram dois acidentes simultâneos de grande número de vítimas, né? Exatamente, nesse intervalo aí de 10 minutos, menos até, nós tivemos mais de 10 vítimas sendo atendidas. Então, o apoio do SAMU muito importante e o SIAT também trabalhando aqui no local. Além da Polícia Militar, Guarda Municipal aqui de Foz do Iguaçu também. O que chama atenção é que muitos curiosos acabam atrapalhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, o trabalho dos resgatistas e colocando a própria vida em risco, combustível vazando e o povo em cima, né? Exatamente, a curiosidade acaba atraindo muito essas pessoas, elas acabam invadindo o local sinistrado. Então a dificuldade de isolar o local, tirá-las ali daquele local que tem risco, né? Às vezes chega fumando, não percebe, pode ocasionar um acidente ainda maior do que já está acontecendo. Um bombeiro a menos socorrendo vítimas para manter o povo afastado. Exatamente, a gente tem que tirar um membro nosso da guarnição para que ele isole o local, afaste esses curiosos, isso acaba atrapalhando o nosso serviço. É uma pessoa a menos trabalhando em prol desses cidadãos que estão feridos e machucados. Leandro foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu, submetido a exames de necropsia e posterior liberação para sepultamento. Segundo informações da perícia, o laudo deverá ser concluído com o auxílio de imagens do sistema de monitoramento do avanço de sinal vermelho e, se possível, com as câmeras da prefeitura instaladas na esquina. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.